botar pra fuder, VVZ não erra. Yeah, levada enjoada, ninguém magrelo, cabeça raspada, joia no pescoço, te dá raiva. Virei uma máquina de fazer invejoso, às vezes sou escroto. Não nego, novo luminoso, mas sem ego, cheio de mel, reluzente no flow. Finalmente chegou, verdadeiro revel. Sou mais um réu, réu da pista, querendo conquistar multidões, bebendo, fumando, rindo, ostento minhas contradições. Vivo depressa, em outro nível, só o impossível me interessa. Sigo invicto, meu amor, sigo invicto, invicto. Vivo depressa, em outro nível, só o impossível me interessa. Sigo invicto, meu amor, sigo invicto, invicto. Soltando a voz, eu tô melhor agora. Prosperidade pra nós, que viva as decolas. Estilo revel, vagabundo. Queremos o mundo e queremos agora. Eu vejo o futuro lindo. Vamos reinar, vamos vencer. Agora tudo tá fluindo. Tô com do bom pra queimar e o melhor pra beber. Hoje eu vou chegar oferecendo gole. Ela tá me dando mole, vai entrar na dança. Já tô na esperança de um novo dia. Quem diria? Alegria, melhor vingança. Audaz, revel, vivaz. Dançando com o caos, namorando com a paz.